vai fogo. Tô no pior com vida louca, tô de moletom e tu cacabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir. Diz que não é casinha, tu salve na novinha. Se tromba com os peixinhos, falo que sou homem, sou maluco. Favelado bem trajado, bolso com dinheiro. Tô fumando a passe, faz atividade menor de comunidade. Se tentar pegar meu lado, vou pegar no seu dinheiro. Bloco na cinta e jacaré no peito. Tô levando a vida do sujeito. Mas estudo mais é dito, vivo nos caminhos estreitos. Eu de quem nasci pros coxinhas. Robson Mafra de novo. Bota aqui, bota a cara aqui. Você não aguenta tudo que eu vivi. Imagina o que eu vi. Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui. Os menores pra se revoltarem contra o estado de quem quer passar na mídia. Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado. Tá pro meu lado. E que se foda, sai do chão e só nos pra afogado. Bota rimiota, troca as rotas pras casinhas do mar. Na zona leste sempre é nós que tô. Eu tô no meu quintal, é fugar nos bota de meiota. Troca as rotas pra casinha do mar. Na cachoeira sempre é nós que tô. É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará. De Belém do Pará, de Belém do Pará. Lá vai fogo! Tô no pior com vida louca, tô de moletom e tô cacado. Meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir. Diz que não é casinha, tu salve na novinha. Se tromba com os coxinhos, falo que sou homem, sou maluco. Favelado bem trajado, bolso com dinheiro. Tô fumando a passe, faz atividade menor de comunidade. Se tentar pegar meu lado, vou pegar o seu dinheiro. Bloco na cinta e jacaré no peito. Tô levando a vida do sujeito. Mas estudo mais é dito, vivo nos caminhos estreitos. Eu de quem nasci pros coxinha. Robson Mafra de novo. Bota aqui, bota a cara aqui. Você não aguenta tudo que eu vivi. Imagina o que eu vi. Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui. Os menores pra se revoltarem contra o estado de quem quer passar na mídia. Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado. Tá pro meu lado. E que se foda, sai do chão e somos pra afogar no bota rimiota, troca as rotas pras casinhas do mar. Na zona leste sempre é nós que tô. Eu tô no meu quintal, é fugar nos bota rimiota, troca as rotas pras casinhas do mar. Na cachoeira sempre é nós que tô. É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará. De Belém do Pará, de Belém do Pará.